Aleluia, graça e paz, igreja. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra, né? Estar servindo vocês nessa manhã. Pastor Daniele disse, nós somos a igreja bíblica Alcançar. Eu, pastor Eli, com meu pastor, com meu esposo, pastor Gil, meu filho Jardel, né? Estamos há 28 anos aí caminhando com o Senhor, para a glória de Deus. E temos muita alegria de servir a Deus. Se tem algo que eu amo do meu pai, é a palavra dele. Quem ama a palavra? Ela nos liberta, nos transforma, nos faz avançar. Amém, queridos? É a palavra que faz diferença em nossa vida. E eu sou muito grata ao Senhor. Porque nesse encontro na casa da Cátia, quando eu conheci a Daniela, eu havia recebido o convite. E às vezes eu fico meio restrita. E, ah, não vou não, eu estou cansada. E o Senhor disse para mim assim, se você quer coisas novas, se desperte para coisas novas. Quando alguém te fizer um convite, ainda que você não conheça ninguém, lá vá. Porque Deus tem algo com você. Coisas novas só vêm através de portas novas, amém? E hoje é o nosso dia, mulheres. Os pastores colocaram aqui de forma linda, né? Amada, sem mulher não tinha enfeite. Sem mulher não tem flor, não é verdade? Ele disse que a mulher é a melhor parte. E quem disse isso não foi ele, foi Deus. O Senhor disse em Gênesis, quando nos criou, façamos o homem e a mulher. Nossa imagem e nossa semelhança. Deus colocou a mesma coisa dentro do homem e da mulher, o quê? Ele próprio. O Espírito dele foi colocado dentro de nós. Amém, queridos? E quando isso foi colocado, nós sabemos que mulher, muitas mulheres, qualquer lugar que você for, tem mais mulher do que homem. Quando Jesus caminhava, a Bíblia diz que ele nem contou as mulheres, só conseguiu contar os homens. Eram 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Isso quer dizer, não dava para contar as mulheres. Estou certa? Todos os lugares que eu vou, que eu chego, sempre eu olho e falo, uau, que mulherada. Mas eu quero que você olhe para uma mulher aí agora. Olha para ela. Olha para ela agora. Fala, ei, você é a cara da riqueza. Você é a cara da riqueza. Amém, querida? Por quê? Você é enfeita, você brilha, você é como uma lua, você é como uma estrela. Aonde você chega, as coisas ficam diferentes. Então você é a cara da riqueza, querida. Entenda sempre, preocupe sempre com uma coisa. Nenhum homem, nenhuma criança, nenhum projeto pode parar você. A não ser você mesma. Às vezes nós, como mulheres, temos aquela preocupação. Mas será que eu consigo? Será que eu posso? Deixa eu dizer para você, querido, o maior habita em você. A mulher foi a primeira a pegar em Jesus e foi a última a vê-lo na cruz. Isso não nos faz mulheres acima dos homens, não. Nós temos um cabeça. Isso é segurança para nós. Mas Deus colocou em nós uma importância. Quando o Senhor disse na queda, em Gênesis capítulo 3, Ele vai dizer de uma forma muito linda, vai dizer assim, ei, Adão, onde você está? Ele não procurou pela mulher, ele procurou pelo cabeça. Aonde você está? Adão disse, eu ouvi a tua voz, eu temi e me escondi de ti. Ele disse, por quê? Eu estava nu. E Deus disse, quem te disse que você estava nu? Adão vai responder, a mulher que tu me... Ele lançou a culpa na vida da mulher. Deus não queria desculpa, Deus só queria, Adão, você comeu da árvore que eu te dei, que eu disse para não comer. Era sim ou não, Adão escolheu uma terceira resposta, a mulher. A acusação entra aí no mundo neste momento. Mas Deus, quando Ele vai colocando em ordem, trazendo para o propósito dEle, porque Deus é um Deus de princípios. Fala comigo, Deus trabalha por meio de princípios. Amém, queridos? Nós não vemos no capítulo 1 nem no capítulo 2 de Gênesis. Nós não encontramos Deus dizendo de forma alguma que a mulher seria comandada pelo homem. Ele não fez isso. Mas no capítulo 3, o seu desejo será para o seu marido. Porque foi um desejo que levou Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus agora vai dar uma ordem que isso vai mexer com o inferno. Deus disse, sabe, mulher... Aonde Satanás te envergonhou, eu vou te honrar. Do ventre da mulher nascerá um que vai pisar na cabeça de Satanás. Queridos, aqui começa uma autoridade dada por Deus à mulher, de não ser dominada pelo seu sentimento, nem pela sua mente, nem pelos seus desejos, ou pelas circunstâncias, mas seja dominada pelo Espírito Santo de Deus. Não se deixe levar, querida. O que mais existe são mulheres deprimidas. Mulheres que tomam remédios para dormir, mulheres que tomam remédio para depressão. Por quê? Porque a alma dela não está sendo guiada pelo Espírito. Você não é uma alma, você não é um corpo, você é um espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz isso, mulher. E o Deus da paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Você não é assim, você é assim. Espírito, alma e corpo. Isso aqui é a parte menor do seu corpo. E o que nós mais nos preocupamos. Mulher gosta de moda, sim ou não? A moda passa, mas o estilo de vida de crente permanece. Nós vamos tirar os olhos da moda, parar de pensar em disputar, achar que se eu não estiver bem vestido, ninguém vai me ver. A veste que a igreja está vestida é as vestes de justiça que Jesus nos vestiu na cruz do Calvário. Amém, queridas? Eu era muito preocupada com isso, eu ficava preocupada, dizia, eu já fui neste lugar, será que eu vesti essa roupa? E um dia o Espírito me despertou, Juliana, a verdadeira roupa que você veste não é essa, mas é a que está dentro no seu espírito, porque essa vai revestir outras pessoas. Quando eu falo um pouquinho de mulher, eu já vou entrar na família, mas quando eu falo um pouquinho de mulher, eu quero que você, mulher, entenda, muitas de nós sofremos abusos. Eu fui abusada pelo meu pai de 9 anos, aos 15, e eu poderia escolher ser aquela mulher deprimida, sofrida, e dizer todo dia, mas pai, que o senhor deixou meu pai fazer isso comigo? Não, eu escolhi usar isso para ganhar o meu pai para Jesus, para mostrar para Satanás, o amor de Deus é maior do que qualquer outra coisa. Os desastres, ou a palavra desgraças, que é a pessoa sem a graça, que acontece em nossa vida, mulher, não é para te destruir, é para você sair dali equipada para curar outras pessoas. A área que você foi ferida é a área que Deus quer usar você para levantar outras pessoas. Então se levante cheia do Espírito e não deixe o seu passado prejudicar o seu presente. Eu não posso ficar aqui contando meu testemunho de vida, mas eu me casei com 17 anos. E fiquei viúva com 29 anos, com 4 filhos para criar. O pai dos meus filhos me batia se eu fosse à igreja. Se eu entrasse na igreja sentada assim, ele chegava lá e dizia, olha pastor, aquela lá você não toca, aquela é minha. Eu ia embora e tomava uma surra. Aí eu começava a planejar, eu nasci no Evangelho Quadrangular, eu começava a pensar, Senhor, que hora que eu posso ir para ele não me encontrar? Eu trocava os horários, mas eu não deixei Jesus. Porque Maria disse, Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Quando você se dispõe para a palavra vai respaldar você, mulher. Uma coisa eu quero dizer para vocês nessa manhã. Na época que eu fiquei viúva, o diabo lançou, acabou. Acabou seus sonhos, acabou seus projetos, você não tem mais vida, agora você vai viver aí sofrendo. O pai dos meus filhos não deixou pensão para mim. Na época eu trabalhava na Caixa Econômica prestando serviço. E o Senhor disse para mim assim, olha, você fica aí 7 anos. Toda a minha vida é pautada na palavra. A primeira palavra que eu recebi, quando a irmãzinha estava ministrando sobre o batismo aqui, eu me lembrei. Eu estava na igreja e perguntei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Sabe o que Deus me disse? Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Isaías 42, versículo 3. E foram se passando os anos, e quando eu estava perto de ficar viúva, Deus me deu Isaías 54, seu criador será o seu marido. Passaram-se mais alguns anos, eu estava trabalhando na Caixa Econômica, e eu sabia que estava findando meu tempo ali. E eu disse, Senhor, o que eu vou comer? Como que eu vou viver? E o Senhor me deu Gênesis capítulo 24, versículo 53, e deu joias a Rebeca, a mãe de Rebeca, aos irmãos de Rebeca. A minha filha caçula chama Rebeca. Se a sua vida estiver pautada na palavra, a palavra vai cumprir na sua vida. Porque Deus é um Deus de princípios. Fala, Deus é um Deus de princípios. Amém, mulheres? Quando nós entendemos, mulheres, que a nossa motivação vem muito pelo olhar. Mulher é motivada por aquilo que ela está vendo. Sim ou não? Ela olha e fala, nossa, eu quero fazer isso. Nossa, eu quero vestir uma roupa daquela. Nossa, eu quero ser assim. Mas o Senhor me diz, olhe para a verdade. Olhe para a palavra. Olhe o que Deus tem para a sua vida. Foi isso que mudou a minha vida. Eu não saio do meu quarto, em qualquer lugar que eu estiver, sem antes ler a palavra do meu Pai. Sem antes colocá-la para dentro. Porque o que vai sair é o que está dentro do meu coração. É a palavra. Às vezes você tem um amigo, conhece alguma mulher, e você acompanha e fala, ei, irmã, tudo bem? Bom dia. Graça e paz. Bom dia, nada. Você não sabe qual bicho vai sair, igual a arca de Noé. Amargurada, mal amada. Por quê? Ela não colocou o que precisava para dentro, que é a palavra. Quando você põe a palavra, que aí do dia pode estar chuvoso, tivemos muitas chuvas aí, e a gente abre dizendo, dias melhores estão chegando. A bondade de Deus vai se manifestar, porque Deus é bom. Como a pastora Dani disse aqui, amadas, eu estou desde 2017, dentro de um presídio. E eu converso, eu comunico com elas, eu fico trancada numa cela com elas de 8 até 11h30. Então eu conheço cada uma delas, eu sei o nome delas, eu sei o crime de cada uma delas. E cada vez que eu olho para elas, eu vejo o quanto Deus é amor. Eu aprendo a amar mais como Deus me ensinou a amar. Por que, queridos, que Deus que é esse? Depois de tanto erro que nós cometemos, envia o seu único filho para morrer em nosso lugar. E quando eu cheguei lá, eles disseram assim, ah, Deus nos colocou aqui dentro. Eu disse, não. As suas escolhas fez você chegar até aqui. E Deus mandou nós buscarmos você pelo poder da palavra neste lugar. Você, mulher, é resposta para a restauração. Mulher não é problema, mulher é a solução. Sabe o que Deus disse? Não é bom que o homem esteja, olha a disjuntora aí, far-lhe-ei, ele diz, eu mesmo vou fazer para ele o que ele precisa, ele criou você, mulher. Então não se coloque ou não receba aquilo que as pessoas falam de você, fique com o que Deus fala de você. Você é especial, você é ungida, você é separada, você é escolhida, você é chamada para cumprir um propósito aqui na terra. Talvez você possa dizer para você mesmo, ah, mas eu não consigo fazer nada. Você é uma boa mãe? Você é uma boa esposa? Pronto, esse é o seu ministério. Cada uma de nós, querida, temos uma posição. Nem todas vão falar no microfone. Nem todas vão cozinhar. Mas Deus está contando com você. Amém? Fala com a sua irmã assim, Deus está contando com você. O sábio Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios, lá no capítulo 31, todos nós conhecemos. E ele diz um texto que mexe muito comigo, 31:10, eu quero ler isso com vocês. Olha o que ele nos diz aí. Provérbios, capítulo 31, está do 10 ao 31. É o louvor da mulher virtuosa. Ele está nos ensinando e nos mostrando que as virtudes que estão em você, elas já foram colocadas. Você só precisa colocá-las para fora. E ele vai dizer assim, olha, mulher virtuosa, quem achará? É uma pergunta. E ele vai responder, o seu valor muito excede o de finas joias. Quando Salomão escreve isso, Pedro vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 1, que toda mulher esteja sujeita ou submissa aos seus maridos como ao Senhor. Então a primeira virtude de uma mulher é estar numa submissão. Às vezes nós pensamos, mas você não sabe como meu marido é difícil? Eu aprendi com a palavra. Não importa, você escolheu casar com ele, sim ou não? Foi Deus que me deu, não, foi você que escolheu, Deus abençoou o negócio. Foi você que escolheu. E aí o que eu devo fazer? Pedro vai dizer dessa virtude que Salomão está falando. Não seja o seu enfeite, os adornos externos que apareça, mas um espírito manso, um espírito quebrantado. Esse adorno, querido, é que pode mudar o seu casamento. Esse adorno que pode fazer o seu esposo entender que você é uma benevolência, que você é um presente que Deus deu para o seu marido. A ordem de Paulo, em Efésios capítulo 5 também, ele vai nos dizer de forma muito linda, que mulheres em tudo, sejam submissas aos seus maridos, ame. Quem que tem que amar? É o homem. É o homem. O amor ficou para o homem. Para a mulher ficou a submissão. Amém, queridas? O amor ficou para o homem. Quando ele fala submeter, submissão é lugar de segurança. Sabe por quê, amados? Tudo que eu não consegui fazer, a minha segurança ali. É ele que vai resolver. Então, as pessoas pensam que submissão é estar debaixo. Não, você está debaixo de uma missão de alguém que cuide de você. A palavra submeter-vos a Deus não é estar debaixo de Deus? Sim ou não? Não é honrar a Deus? Sim ou não? Não é respeitar a Deus? Então, pronto, submissão para nós é a mesma coisa com os maridos. É respeitar, é honrar, é cuidar. Amém, mulheres? Quando Salomão diz essa palavra... O coração do seu marido, versículo 11, o coração do seu marido confia nela. Amadas, muitas mulheres hoje não sabem nem quanto o marido ganha. Eu vou falar para os maridos também, só um pouquinho. Não sabem nem quanto o marido ganha. Porque ele acha que o salário é dele, não é não, queridos. Deixa seu pai, a sua mãe, tome uma mulher e torne os dois uma só. Acabou, é meu, não, agora é nosso. Não é mais meu, agora é nosso. Amém? Como a pastora Daniela disse, nós somos professores do Rema. E nós viajamos dando aula. Às vezes eu estou numa cidade, minha esposa está em outra. E quando eu chego em casa, eu tenho o prazer de entregar tudo que eu recebi, que foi me dado de oferta, e dar nas mãos deles e assim, olha, separa para mim o dízimo aqui. O que é que nós vamos pagar juntos? Porque não é mais meu, agora é nosso. Uma casa dividida, ela não subsiste. E divisão está também na área financeira. Mas eu não posso pôr meu cartão na mão da minha esposa, porque se eu colocar, ela gasta de tudo. Ei, ensina ela. Ah, eu quero ver a minha mulher feliz, eu dou um cartão para ela, ela vai para o shopping. Não, você não está ensinando. Você está dando uma liberdade que ela não pode ter. Mulher gasta mesmo. Mas quando você quer falar, filha, o seu limite é só R$500. Pronto. Ela vai saber gastar. Estão entendendo, queridas? Amém? O coração do seu marido precisa confiar em você. Precisa falar com você. Queridos, eu e meu esposo, nós temos uma parceria. Nós vamos fazer 10 anos de casado agora. E a gente tem um pacto entre nós. Se um dia nós precisarmos de aconselhamento de outro casal, para direcionar o nosso casamento, está falido. Mas pastora, tem tanta gente. Precisa sim. Mas você tem uma bússola na sua casa. Põe isso para funcionar na sua casa. Nós temos a forma na nossa casa todos os dias. Quando nós sentamos à mesa, ele estando ou não, porque às vezes ele está trabalhando, eu leio uma palavra. Nós lemos no mês de janeiro e fevereiro Provérbios, um capítulo por dia. Quando nós estamos falando sobre adoração na igreja, nós estamos lendo agora os salmos de adoração. Na mesa. Sabe, amados, quando se fala de família, Moisés ordenou isso. Fale dessa palavra dentro da sua casa. Ministra dentro da sua casa. Seu filho não vai aprender em outro lugar, não ser na sua casa. E às vezes nós pensamos, não, mas o pastor ensina. Não, amado. Pai, Deus te chamou para ensinar o seu filho. Não, vai lá, pede a sua mãe. Não, marido, é com você. Você é o sacerdote da casa. Mas vamos voltar para Salomão mais um pouquinho aqui. Ele vai dizer assim, olha, ele vai continuar dizendo, versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal. Quem é essa mulher? A virtuosa. Ela sempre faz bem para o marido. Ela sempre pensa nele. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4. A palavra diz do Senhor, diz assim, que o amor não se conduz inconvenientemente. O que é isso, querido? O amor só faz bem, nunca faz mal. Amém? O amor só faz bem, nunca faz mal. Talvez eu poderia dizer para vocês, olha, eu passei por isso. O pai dos meus filhos era isso. Mas deixa eu dizer para vocês, quando eu deixei Deus ser meu esposo, eu disse, pai, eu quero um homem que tema ao Senhor em primeiro lugar. Que ame ao Senhor mais do que a mim. Porque se ele amar o Senhor e amar muito Deus, ele vai me amar. Nós somos filhos do amor, então nós somos amorzinhos de Deus. Amém, queridas? O amor mora dentro do coração da igreja. Ele foi derramado. Ah, mas eu não tenho mais amor. Ei, isso é mentira do diabo. Ele fala para o casamento, eu não tenho mais amor por ela. Tem sim, o amor não foi colocado, ele foi derramado como água dentro do nosso coração. Por isso, quando Salomão diz, ela sempre lhe faz bem. O prazer da mulher é fazer bem para o marido. E eu vou dizer em off, assim, né? Temos alguns solteiros aqui. Fazer bem é abraçar gostoso, aquele abraço quente. Amém? Fazer bem, querido, é fazer um carinho bem especial. Tem muitas mulheres que dizem, mas meu marido não procura. Procure ele, você. Está escrito, corpo do marido não pertence a ele. Nem o da mulher pertence a ela. Você é dele e ele é de você agora. Faz bem ao seu marido. Dá alegria para o seu marido. Nós sabemos que mulher, às vezes para fazer amor, ela tem que estar bem. E o homem para ficar bem tem que fazer. É diferente, né? Mas Deus não é insano. Deus não colocaria duas pessoas no mesmo propósito. Se ele não tivesse algo para nos alinhar. E ele nos alinhou por meio do amor. Ele colocou o amor dentro de nós que nos faz o quê? Desejar os nossos esposos, querer os nossos esposos. Ah, mas o meu esposo nem me espera. Conversa com ele. Desculpa, eu tenho que entrar nisso, pastor. Conversa com ele. Fale com ele, amorzinho. Eu gosto de brincar assim, assim, assim. Amém, queridas? Faz bem ao seu marido. Porque isso é o propósito da palavra. Ele diz assim que essa mulher, para a gente passar para outro texto, ela é trabalhadora. Ela não tem preguiça de levantar de madrugada. Ela tem prazer quando vai chegar o frio. E esse frio da palavra não é a estação de frio que Deus criou, não. Esse frio é quando vier o frio da necessidade. Ela vai cobrir toda a família, porque as mulheres oram mais do que os homens. Isso é fato. Mas isso não nos faz melhor. Quando nós começamos a orar, eu e meu esposo, a gente ora 10, 15, 20 minutos. Ele vai muito bem até 35. Dos 35 ele dorme, eu vou orar mais uma hora. Glória a Deus por isso. Eu não tenho que colocar ele no meu nível. Eu tenho que cobrir ele com as minhas orações. Amém, mulher? Enquanto seu esposo está trabalhando, estenda as mãos. Pai, esse dia de trabalho será um dia maravilhoso. Será um dia de sobrenatural. Será um dia de bênção. Será um dia da graça do Senhor assistir o meu esposo. Amados, isso é tão importante. Que o meu esposo está trabalhando de Uber. E eu estava fazendo um atendimento na igreja. E o Senhor disse para mim assim, quando eu fui tomar água no filtro um pouquinho antes. Se levante em oração pelo seu esposo agora. E eu comecei a declarar, Pai, cubra o meu esposo, cuida dele, onde ele estiver. E pedi, Deus, dá ele mansidão, dá ele tranquilidade, dá ele paz. Neste momento que eu estava orando, o meu esposo estava sendo assaltado à mão armada. Está entendendo que você é a cobertura para sua família? Porque Deus conta com você? Porque Ele chamou não para murmurar, mas para orar? Neste momento ele foi assaltado. Eu sentei para atender uma pessoa, daí um pouquinho ele me liga de um outro número, me dizendo que era para entrar com as coisas que tinham necessidade. Então Deus quer levantar você, mulher, para cobrir a vida da sua família, cobrir a vida do seu esposo, do seu filho, por meio da oração. A mulher virtuosa, ela excede a finas joias. Não tem nenhuma joia, por mais cara que seja, que vai substituir uma mulher de Deus. Amém, mulheres? E nós teremos um tempo só nosso, vai ser gostoso nisso. Amém? Vamos falar para os homens? Eu quero ir com os homens. 1 Coríntios, para a família. 1 Coríntios, capítulo 11. Vão comigo lá. Eu peguei esse texto e eu amei esse texto. Eu acho que ele é de muita importância para nós. Essa água para mim? Primeira de Coríntios, capítulo 11. Eu amo esse texto, eu acho ele assim, de forma sobrenatural. Paulo nos fala, né, que ele tinha algumas aulas com Jesus. E nós sabemos que esse texto vai falar muito sobre a Santa Ceia. Mas nós não vamos ficar com a Santa Ceia aqui, amém? Nós vamos falar o que Paulo inicia esse texto, dizendo para nós de forma linda. Olha o que ele vai nos dizer aí. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Primeiro ele fala no capítulo 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo está declarando, ei, vocês podem imitar as minhas atitudes. Vocês podem imitar o que eu faço. Faço o que eu faço, porque eu estou fazendo o que Cristo fez. Aí no versículo 2, de fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo. Cristo é o cabeça de todo. De novo, Cristo é o cabeça de todo. Aleluia, Deus é muito bom. E o homem é o cabeça da sua, amém? Da sua esposa. Você não é cabeça de todo mundo não, amém? Cabeça da sua esposa ou da sua mulher. E Deus o cabeça de? Deus seja louvado. Amados, aqui é a família perfeita. Aqui é a família completa. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Sim ou não? Jesus o Salvador da humanidade. Sim ou não? E o homem mantenedor. E quando Paulo escreve essa carta à igreja de Coríntios, você sabe que essa igreja era movida pelos dons. Né? No capítulo 1, versículo 7, Paulo vai dizer que essa igreja tinha todos os dons. Capítulo 2, ele vai falar que Deus escolheu, né, as coisas fracas para confundir as fortes. No capítulo 3, ele vem ensinando, e ele vai dizer no capítulo 2 também, que o Espírito está dentro de nós. No capítulo 3, ele vai dizer que o homem carnal não entende nada de Deus. No capítulo 4, ele vai dirigir essa igreja para ela aprender e compreender o propósito que Deus tinha com ela. No capítulo 5, ele vai falar de um primeiro pecado que estava dentro da igreja, quando o filho fica com a madrasta. Lembram disso? No capítulo 6, Paulo vai nos ensinar, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. No capítulo 7, Paulo vai dar uma direção para que aquele povo compreendesse, querido, que eles não podiam ficar envolvidos no pecado, teriam que mudar de vida. No capítulo 8, ele vai continuar uma instrução, capítulo 9 e 10, e ele vai chegar aqui no capítulo 10 e vai falar sobre natural, que tudo que é consagrado ao Senhor é santo, que nós não devemos comer coisa apresentada a ídolos. Agora no capítulo 11, ele tem uma aula particular com Jesus sobre a Santa Ceia. E ele inicia essa ceia falando sobre o corpo, ele vai estar nos ensinando como nós devemos manter a nossa família, manter o nosso lar. Querido, a Bíblia tem receita para tudo que você precisa. Para tudo, tudo, tudo. Nós pegamos muito WhatsApp, nós vemos muito jornal. Isso é lícito? É. Mas em que isso vai mudar a sua vida? A Bíblia, ela é imutável, igual Deus. Olha o que o pastor disse aqui, que coisa linda. Pode andar todos os vírus por aí, mas sobre a minha tenda nenhuma praga vai chegar. Isso é a palavra, amém, queridos? Se revista da palavra. E agora Paulo vai ensinar aqui, né, falando para a família, quando ele escreve essa carta. Eu quero que saibam de uma coisa. O cabeça do homem é Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Não dá para ser mais básico que isso. Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça de uma mulher. E o Deus é o cabeça de Cristo. O conceito de cabeça vai muito além de meramente delinear uma autoridade. Porque mulher, você vai fazer o que eu quero. Não é isso que Deus está dizendo. Não é isso, querido. Nós estamos falando aqui de o quê? De uma hierarquia, sim ou não? A hierarquia de Deus para a família. O propósito de Deus para a família. Agora vamos entender, tem como uma mulher conseguir se submeter a um homem que não se submete a Cristo? Como está a submissão dos homens a Cristo? Qual foi a ordem de Cristo para os homens? Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Paulo vai dizer, homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Submissão. Mas você não sabe como minha mulher é difícil, Juliana? Deixa eu dizer para você, você escolheu ela. Quando a gente está namorando, tudo é bonitinho, né? Tudo é bonitinho, tudo é diminutivo. Quando casou, passou um tempo, vira grandão. Mas, amados, nós não, nós somos a igreja. Nós somos revestidos da palavra. Nós temos a palavra, amém? Então, quando eu declaro, né, um dia que eu fiz aliança com meu esposo, e como eu fiquei viúva por 17 anos, eu comandava, nós temos 5 ministérios, e eu comandava todos eles. Então, eu era aquela que mandava e desmandava, aquela que dava direção, aquela que dava a última resposta. Aí ele chegou para a minha vida. E algumas pessoas disseram, como é que vai ser agora? Eu disse, olha, no momento que eu me rendi para um casamento, eu me rendi ao propósito da palavra de Deus. E o homem é a mesma coisa. Às vezes, amados, o que acontece em nosso lar? Mas tudo que eu falo, a minha esposa não me ouve. Ela acha que tem que ser do jeito dela. Não é, porque você não está se submetendo a Cristo. Porque quando o homem se submete a Cristo, Jesus disse, Mateus 11:28, tirando toda sobre a carga, vinde a mim todos vós que está e cansados e sobrecarregados, e eu vos aprendei de mim que sou o quê? Aleluia, Jesus é manso, homens, Jesus é manso. E é isso que ele está dizendo, se ele é seu cabeça, seja manso como seu cabeça, não é na força, não é no grito, mas é manso como Cristo. Quando você lê o capítulo de Efésios 5, a Bíblia vai dizer que Jesus não deixou nenhuma mancha, nenhuma mácula na igreja. E é assim, as mulheres não precisam ter rugas de sofrimento num casamento, elas precisam ser cuidadas. Eu lidero muitas mulheres. E eu vejo mulheres gritando, gritando, socorro, marido. E o marido está vivendo a vida dele. E achando, não, ela resolve. Não, ela consegue. Nós somos mulheres proativas, fazemos muitas coisas de uma vez. Nós conseguimos cozinhar, responder o zap, sim ou não? Trocar a fralda no bebê, sim ou não? Ainda dá uma olhadinha se tem maquiagem borrada. Mas isso nos faz, sabe o quê? Necessário. A presença de vocês no amor. Muitos casamentos estão falindo, porque os maridos não estão se submetendo ao Senhor Jesus. Não estão se inclinando ao Senhor Jesus. Não estão preocupados em perguntar, Jesus, tu és o meu cabeça, Deus é o seu cabeça, é o dono da igreja. O que eu faço para fazer a minha mulher ser uma mulher feliz? O que eu faço? Alguns pensam assim, homens têm dificuldade em pedir perdão. É difícil pedir perdão. Então eles brigam hoje, amanhã chega com um presentinho. Presente não é perdão. Isso não é perdão. Nós queremos ouvir você dizer, olha, perdoa. Eu vacilei com você ontem. Eu errei com você. Queridas, homem, escute isso. Os maiores problemas nos casamentos atuais não é a falta de mulheres que queiram ser submissas. O problema é que temos homens demais que não querem ser submissos a Cristo. Não se surpreenda se a sua mulher não estiver seguindo a sua liderança. Caso você não esteja seguindo a liderança de Cristo. É uma hierarquia. E às vezes nós saímos disso. Hoje não tem muitos relógios mais com aquelas máquinas, né? Que eles vão passando. Se quebrar um dentinho daquela máquina, o relógio faz o quê? Ele para. A engrenagem da família é da mesma forma. O homem submisso a Cristo. A mulher submissa ao homem. Automaticamente os filhos vão respeitar os pais. Eu fui criada de uma forma onde a minha mãe só olhava. Eu já sabia que eu tinha que sair. Era só ela olhar para mim. Eu já sabia que eu tinha que sair. Aquela conversa não era para mim. Chegou alguém adulto, eu tinha que sair. Os pais eram os primeiros a ser servidos na casa. Ninguém comia enquanto o patriarca não chegava. Ah, mas está tudo moderno, tá, queridos, mas a Bíblia não é moderna, não. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus, ela é imutável. A submissão a Cristo, homem, é que vai mudar a sua casa. Quando seus filhos veem a sua esposa te respeitando, automaticamente eles vão te respeitar também. Hoje, os maridos modernos. Pai, eu posso ir em tal lugar? Vai lá, pergunta a sua mãe. Em vez de dizer, não, filho, não vai não, porque esse lugar não é bom para você. A sua submissão vai mudar a sua casa. Hoje nós temos muito, eu estava ali sentado, e o Espírito disse para mim assim, olha, hoje nós temos muitos casamentos, segundos casamentos, não é isso? Que às vezes a mulher entra com alguns filhos, eu entrei, a nossa família, nós temos 6 filhos juntos. 4 meu e 2 dele. E às vezes eu penso, como que eu vou comportar com os meus filhos e com os filhos dele. Sabe onde eu fui? Eu fui na palavra. Eu fui perguntar a Deus. Às vezes é difícil ser madrasta. Às vezes é difícil olhar para os meninos. Eles estavam bem pequenos. Mas agora eles são muito adultos. Né? E eles faziam algumas pirracinhas. Mas em vez de eu me colocar na posição de mãe, eu me colocava na posição de esposa dele. E achava que o lugar era meu. Que os filhos não tinham lugar. Aí eu aprendi com a palavra. Ei! Agora vocês têm uma aliança de sangue. Os filhos deles são seus filhos pela aliança de Jesus. Estão entendendo? Então nós não temos, ele não tem dois, eu tenho quatro, nós temos seis. Tem casamentos que são assim hoje. A nossa sociedade brasileira está muito dessa forma. Se acaba uma família, começa outra, já tem outros filhos, mas a base da palavra é a mesma. Homem, olha o que eu vou ler aqui de novo para vocês. Não se surpreenda se sua mulher não estiver seguindo a sua liderança, caso você não esteja seguindo a liderança de Cristo. Se você não se submete aberta e ativamente à liderança de Cristo, não pode reclamar que a sua mulher se comporta de modo idêntico em relação a você. Nós sabemos que reflexo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sim, nós somos reflexo dele. Sim ou não? Então, o reflexo da minha autoridade em Cristo, homem, é o reflexo da autoridade da sua esposa na sua vida. E eu quero dizer para as mulheres, não venha aproveitar de falar, ah, então já que o meu marido, ele não submete, eu também não vou. Não, amada, a sua parte no casamento é se submeter. Independente do esposo que você tem, a sua parte é se submeter, a dele é te amar. Os papéis que Paulo colocou na palavra, ele não diz, olha mulher, ame, submeta a seu esposo, se ele te amar. Não, não está escrito assim. Está escrito, as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. E os maridos, amem a esposa. Ah, mas a minha esposa não demonstra nenhuma submissão. Ame ao seu apaixonado, é só amar. Um dia, nós estamos como protagonista aqui. É uma novela a nossa vida, diante do trono. E um dia nós vamos ter que reverter esse papel diante da graça. E Deus vai perguntar, Juliana, como você se rendeu ao seu esposo? Eu posso falar, ah, Deus, o senhor não sabe. O senhor sabe como é que ele era. O senhor sabe tudo que eu vi. Eu falei, eu quero te ouvir. Então, amadas, eu sempre me rendo. Nós temos essa escola e a gente vem uma equipe no carro. E duas mulheres conversando. Atrás de mim, eu ouvindo elas conversar. E elas diziam assim, aqui ó, eu vou te ensinar algumas coisas para o seu marido mudar. E ela disse, você tem três filhos pequenos. Põe ele para lavar vasilha. Põe ele para passar roupa. Põe ele para fazer isso, isso, isso, isso e aquilo. E eu estou calada. E ela disse, senão ele nunca vai mudar. Ele não te dá empregado. Você que faz tudo sozinha. E eu estou calada. E elas foram falando. E a outra assim, bem caladinha, dizendo, é. E eu disse a elas assim, dá um pouquinho. Posso fazer uma pergunta? Eu posso entrar nessa conversa? Ela assim, quando foi que Deus disse para ela obrigar o marido a fazer alguma coisa? A submissão dela vai trazer ele para a cozinha. Porque homens, está escrito, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Homens, compartilhe, participe da vida doméstica com a sua esposa. Não diz que a Bíblia está em tudo? Está escrito. Mas a submissão dessa mulher é que vai levá-la a fazer isso. Meu esposo tem uma brincadeira que ele fala assim, olha, eu te ajudo a arrumar a cozinha e você me ajuda a desarrumar a cama. E ele vai para lá, de vez em quando ele está lá lavando vasilha para mim. A gente entra nesse propósito. Sabe por quê, mulheres? Casamento é bênção. Olha para o seu marido que está aí, se não tiver, pensa nele sentado do seu lado e declara, nós somos. Não, declara, nós somos uma família bendita. Amém? Fala com fé, por favor, vai. Nós somos uma família bendita. Amém, queridos? Começa a profetizar isso. A sua família é bendita. Disse Deus para Abraão, em Gênesis capítulo 12. Abraão, toda a família será bendita. Então a nossa família é bendita, abençoada. Amém, queridos? Amém, igreja? Nós somos uma família bendita. Nós só precisamos começar a entrar nos princípios da palavra. Vamos lá para Efésios agora. Efésios capítulo 2, eu disse que eu gosto muito da palavra, amém? Efésios capítulo 2, olha o versículo 17 e 18 que ele diz para nós aí. É uma carta maravilhosa, né? Esse texto, ela é maravilhosa, ele vai falar que antes, Paulo vai dizer que antes nós éramos trevas, hoje nós somos luz no Senhor. Mas o versículo 17, de Efésios 2, 17, louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão conseguindo receber a palavra, amados? Então vamos lá. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavais longe, e paz também ao que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois mais o quê? E peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de? Amém? Nós somos da família de Deus agora. Nós fazemos parte dessa família. Nós somos evangelizados, as boas novas veio para nós. A palavra evangélica quer dizer boas novas. Quando chegou a boa nova na minha família, na minha casa, tudo mudou. Aquilo que eu achava, aquilo que eu aprendi com a minha mãe, ficou para trás. Paulo vai dizer em Romanos 12, versículo 1, eu rogo-vos, querido, ele vai dizer, eu rogo que procure apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. A sua mulher é o seu corpo, homem. O seu marido é o seu corpo, mulher. Então procure apresentar isso dessa forma. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos concidadãos dos céus agora. Nós somos uma família santa. É uma família de santo na sua casa. Jesus diz uma coisa linda em Mateus. Ele vai dizer no capítulo 18 de Mateus. Onde tiver dois ou três em meu, eu estou. É a família. A menor igreja que existe é o casamento. Marido e mulher unidos. Jesus está no meio. Amados, quando nós consideramos a presença, sabemos que a presença está conosco, sabe o que acontece? Até a que era estéril vai ter que dar a luz por causa da presença. Quando nós nos rendemos ao ministério, à palavra de Deus, e começamos a colocá-la dentro da nossa vida. Jesus disse em João 15, no versículo 7, se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vocês, tudo quanto você pedir vai ser feito. E a Bíblia nos ensina de uma forma linda. Eu queria que os músicos pudessem subir. Os músicos podem subir? A Bíblia nos ensina de uma forma muito linda, querido, para a gente encerrar. Muito linda mesmo. Que quando Davi desejou buscar a arca de Deus, vocês se lembram disso? A palavra do Senhor disse que a arca ficou 120 anos na casa de Emeleque. E agora Davi deseja buscar essa arca. E quando ele vai buscar, a arca é colocada num carro de boi. E quando eles vão subir no morro, Aiô, um dos moços, toca na arca. A arca, nós sabemos que na velha aliança simbolizava o quê? A presença de Deus. Sim ou não? Amém? A presença de Deus. E quando ele toca, ele morre. Davi fica entristecido e vai dizer assim, e agora? Como eu vou trazer a arca? A arca vai para a casa de um homem que nem tinha aliança com Deus. Vai ficar na casa de Elimeleque, não é isso? Vai ficar na casa de... Fala. Obed-Edom, obrigado. Obed-Edom. E quando essa arca fica lá por 3 meses, Obed-Edom reverenciou tanta presença. Ele reverenciou tanta presença de Deus, que a esposa que era estéril passou a dar filho. Os campos que não davam nada começou a mudar. Preste atenção, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Se você, marido, começar a considerar que Cristo é o seu cabeça, a sua casa vai começar a mudar. Eu costumo dizer que quando Obed-Edom chegava em casa, e naquele dia a esposa dele salgou o feijão. Aí ele ia falar com ela, ô mulher! Ele olhava a arca e dizia, não posso. Amada, traz um copo d'água, os feijão estão um pouquinho salgado. Isso é considerar a presença. Porque, amados, a igreja tem o mesmo espírito, o homem e a mulher. O mesmo espírito, Gálatas fala isso, no capítulo 3, no versículo 28. Cristo está tanto na mulher, tanto no servo, como no homem. Então, quando eu considero a presença de Deus na vida do meu esposo, e eu vou falar com ele algo, sabe o que eu faço? Eu penso, será que isso vai agradar a Deus? Ele está aqui. Ele está dentro da minha casa. Você não vai embora daqui, ele fica aqui, ele vai com você. Ele mora em você.